Nosso tema de hoje é os papéis, né, que a vida nos oferece. E cada um, com certeza, está exercendo um papel dentro de uma situação para, no fundo, buscar o conhecimento, a experiência, o aprendizado, né? O objetivo da vida sempre é o aprendizado. Né? E para que haja aprendizado, a gente é colocado na vida diante de determinados papéis, né? Nesse caso aqui, agora, nessa situação, nesse momento, o meu papel aqui é falar para vocês aquilo que a gente preparou como tema, né, para o nosso estudo, e vocês ali tentarem entender, perguntarem, questionarem, se for o caso, né, para que cada um tire as suas dúvidas dentro do seu plano, da sua situação, e vá resolvendo a sua vida, né, que esse é o objetivo da doutrina espírita. É, também orientar nesse sentido, né? Cada um tem que procurar resolver-se a si mesmo. A doutrina espírita, as igrejas, as religiões, as filosofias, todas elas, né, são construídas e conhecimento é buscado como forma da gente, como forma de nos facilitar esse conhecimento da busca de nós mesmos. Mas cada um, no final da história, tem que tomar a sua cruz, né, e seguir adiante. Os outros poderão apoiar, poderão dificultar, poderão, né, até facilitar em algumas oportunidades, auxiliar, mas o eu é que realmente terá que fazer a maior parte, senão não vai acontecer nada, né? Então esse é o papel da vida, o grande papel, vamos dizer assim. E dentro desse grande papel, que a gente poderia dizer um grande livro, existem as páginas escritas a cada momento, né? E as palavras escritas a cada dia, a cada situação, diante das situações que nós vivemos. O importante dentro desse quadro é a gente ter em mente que o tempo não volta e que a gente precisa vivenciar o hoje como se fosse o último dia e esse momento como se fosse o último. A gente ouve muito falar disso, né? E é difícil a gente vivenciar e viver isso. Mas é um trabalho que nós temos que ter. Porque se nós vamos deixando, protelando para o amanhã, diante desse papel que nós temos hoje, nós vamos acabar amanhã ou depois nos arrependendo. Quantas coisas a gente já, se fôssemos pensar no nosso passado, dizer, bah, se eu tivesse feito aquilo, né? Então, por isso que muitas vezes os aconselhamentos espirituais nos vêm de que é melhor que a gente tente arriscar e errar do que não tentar. Claro que sempre a gente procura com consciência, com sabedoria, as decisões a tomar, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Mas é preferível arriscar e errar do que não tentar. Os maiores arrependimentos são para aqueles que não tentam. Porque aqueles que têm consciência e tentaram fazer o melhor, mesmo que erraram, né, eles pegam, têm um aprendizado, resolvem a situação, eles podem ter errado, mas pelo menos eu tentei. Agora imagine vivenciar uma situação, né? Você está com uma dúvida, né, uma decisão a tomar, e você fica esperando, né? E você tem que tomar até domingo que vem, né? E você fica esperando. E vai, e chega a sexta, e chega o sábado, e você não sabe ainda. E o domingo está aí e não tem como passar. E aí passou, foi o domingo junto e tu ficou sem decidir. Imaginem quando é um ano, quando é 10 anos, né? Quando é uma vida. Coisas que a gente tem que tomar, né? Então o pessoal que às vezes nos procura em busca de orientações, né? Quantas vezes, mesmo num casamento, numa vida familiar, numa profissão, né, nos colocam que se arrependem por não terem tomado atitudes e ficado deixando o tempo passar para ver o que dava, né? Então, este é um problema, né, da gente não vivenciar verdadeiramente o nosso papel. E nesse livro aqui, Doutrina Viva, de Francisco Cândido Xavier, passado ao médium Carlos Vasselli, tem um texto que é Marcando o Passo, que eu trouxe aqui para a gente analisar mais esse tipo de situação. O espírita deve viver na Terra pensando que já se encontra na pátria espiritual. Todos nós somos espíritas, né? Com mais crença, com menos crença, mas somos espíritas. Acreditamos na comunicação com os espíritos, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na reencarnação, todas aquelas leis básicas, né? De muitos confrades espíritas, eu ouvia, diz o Chico Xavier, quando a desencarnação chegar para mim, tomarei tal providência. Né? Quando se desencarnar, né? Aí eu vou tomar tal providência. Ah, minha vida está uma confusão toda, né? Quando eu desencarnar, eu vou tomar as providências. Ora, o tempo é sempre o mesmo em toda a parte e as oportunidades de trabalhar e servir também. Quem deixa para fazer depois, na maioria das vezes, não faz. A vida no além-túmulo é o desdobramento natural da existência física. Lá, é a mesma coisa que aqui. A desencarnação não nos coloca em situação de privilégio. Ao contrário, muitos se sentem mais responsabilizados pela omissão e indiferença. A Terra, assim como o mundo espiritual, é campo de semeadura e colheita. Os espíritos desencarnam com os seus problemas, transferindo-se para cá na condição em que se encontravam ao deixar o corpo. Você tem problemas, conflitos, vícios e tal, né? Bom, quando desencarnar, eu resolvo isso. Você vai levar para lá e não tem como resolver lá, né? E olha o que diz mais adiante. Muitos, ao reencarnarem, virem para cá, né, disseram o mesmo que estou dizendo agora. Lá embaixo, resolverei tudo. Não resolve em nenhum dos dois lados da vida. Por esse motivo, permanecem marcando o passo nas sendas da evolução. A rigor, a Terra em nada difere das dimensões espirituais mais próximas. Né? Tudo conforme já lhes foi dito. É uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Então, a gente deixar as coisas para lá, ou quando está lá, deixar para cá, a diferença que existe é, lá tem um pouco menos de matéria, e nós, e aqui, tem mais. Né? Lá, provavelmente, a gente não vai sofrer o frio como está aqui, né? Se a gente tiver uma condição equilibrada, mas também tem outras coisas a serem feitas e outras dificuldades. Lá, nós, por exemplo, não vamos conseguir nos esconder atrás de uma máscara física, né? Onde nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente tabula e apresenta, não como quer, né? Mas, na maioria das vezes, ou muitas vezes, né? Bem do jeito que dá para a gente contornar a nossa situação. Lá, estaremos expostos. Lá a mentira não vai funcionar, por exemplo, né? Então vai ter outras dificuldades que vão fazer com que a gente se choque com outras coisas. Então os motivos, as dificuldades podem ser diferentes, mas elas conduzem para o mesmo caminho, né? O mesmo caminho de dificuldades. Ou seja, teremos nós que aqui vencer as dificuldades aqui para fazermos logo. E lá vencer as dificuldades de lá para fazermos também, dentro dos nossos papéis que estamos, que se nos apresentam para a gente executar. Claro, os papéis também a gente escolheu, né? Pelas nossas necessidades de aprendizado, pelos nossos plantios do passado, né? Compramos, vamos dizer assim, adquirimos determinadas situações, com determinadas pessoas, com determinada localidade, com determinado momento, né? Mas sempre é bom a gente se conscientizar cada vez mais que precisamos ir decidindo e fazendo o que nos cabe hoje, não deixar para amanhã. Continuar. Muito obrigado.